digital, bitch. Se liga aí. Pregado louco. Seja bem-vindo a mais um dia da sua vida. Não é fácil pra quem mora na periferia se esquivar do mal toda hora, todo dia. Perigo é deixar a cabeça vazia. Logo vem um sentimento de revolta. Parece que todo mundo te deu as costas. A falta de grana e o preconceito aumenta a rebeldia dentro do peito. Querer ter o que não se pode comprar, ha! Enquanto muitos têm pra ostentar. Emprego tá difícil, não tá fácil pra ninguém. Muita gente quer, mas pouca gente tem. Tem mano que estuda e não consegue terminar. A faculdade é cara, só playboy pode pagar. Na rua eu vejo muitos manos se perdendo. Droga, bebida, no crime se envolvendo. Jesus está voltando, esse é o sinal dos tempos. Só vai ficar pior, se liga, dá um tempo. Princípio do fim, começo do tormento. Se arrependa antes do julgamento. O clima tá tenso, nego, eu lamento. Pra todo lado é dor e sofrimento. O mundo rodou, mudou e rodou. O fim dos tempos chegou. O clima tá tenso, negro, eu lamento. Pra todo lado é dor e sofrimento. O mundo rodou, mudou e rodou. O fim dos tempos chegou. Veja só o que virou, o paraíso que Deus criou. Na mão do ser humano o bagulho esfarelou. Morreu o sonho lindo da vida em harmonia. Contagem regressiva para o fim dos dias. Ricos em mansões, pobres aos milhões em periferias. Gambé na viatura te olhando com raiva. Ladrão fazendo plano pra roubar outra casa. Crente de joelho orando, pedindo a graça. Político caô vivendo de trapaça. O país do futebol sonhando com outra taça. Sintetizando tudo, forma o fim do mundo. Povo surdo não ouve a voz da razão. Povo cego, não vê a própria destruição. Cala a boca, moleque, fica quieto, engole o choro. A mãe grita no farol com filho cheio de piolho. Não vai ser com medicina a cura desse câncer. Só com intervenção divina que vem de cima. O mundo roda, mais uma hora vai parar. Eu tô contando os dias pro céu abrir e Jesus Cristo voltar. O clima tá tenso, negro, eu lamento. Pra todo lado é dor e sofrimento. O mundo rodou, mudou e rodou. O fim dos tempos chegou. O clima tá tenso, negro, eu lamento. Pra todo lado é dor e sofrimento. O mundo rodou, rodou e rodou. O fim dos tempos chegou. Se você acha que o crime não compensa, fala sério. Se seu nome tivesse na lista do Marcos Valério. Mamãe, quando crescer quero ser deputado, pra roubar e voltar no próximo mandato. Quem é mais bandido, decida você. O Congresso Nacional ou o PCC? O povo tá com medo da violência, mas eu tô a favor do armamento, então para e pensa. Clínica pra recuperação de dependente, só recebe ajuda de crente. Cadê a grana da saúde, da habitação, da segurança e da educação? Foi parar numa conta de um paraíso fiscal, graças ao Maluf, ao Pita e o Lalau. E se você tiver sorte na mão do coiote e atravessar a fronteira da América do Norte, peça a Deus pra te guiar e não te abandonar. Porque com certeza você vai precisar. Quando uma luz brilhar e o fim se aproximar. Quando Jesus Cristo voltar. O clima tá tenso, negro, eu lamento. Pra todo lado é dor e sofrimento. O mundo rodou, rodou e rodou. O fim dos tempos chegou. O clima tá tenso, negro, eu lamento. Pra todo lado é dor e sofrimento. O mundo rodou, rodou e rodou. O fim dos tempos chegou. O clima tá tenso, negro, eu lamento. Pra todo lado é dor e sofrimento. O mundo rodou, rodou e rodou. O fim dos tempos chegou. O clima tá tenso, negro, eu lamento. Pra todo lado é dor e sofrimento. O mundo rodou, rodou e rodou. O fim dos tempos chegou. Aí o mundão tá mó judieira, só judaria. Cada dia que passa aumenta a patifaria. Mas Jesus Cristo vai voltar. Tem que acreditar, moro? Fé em Deus, fiquem firmes. Pregador Lu, DJ Alpiste.